energia, energia positiva. Música nova, eu sou o cara, hein? Eu sou sucesso. Olha, se liga, mulherada. Eu sou o cara. Sou respeitado nas paradas. Eu sou o cara. Sou piriquito de plantão. Quer ser enlouqueça, por isso minha vida é só festas. Nos becos de Deus, insisto. Eu vou pra bate e desafio. Jovem pagodão, paquerar a perigo. Quem quer entender? Quem quer dos artistas? Curtir o pagodão. Vou paquerar as menininhas lindas do meu Brasil. Pra você que ainda não sabe quem eu sou. Olha, se liga, mulherada. Existe uma gíria que está dominando todas as classes sociais. O gari é o cara, o médico é o cara, o prefeito é o cara, e eu sou o cara. Você é o cara, você é o cara, Serginho. O piscirica é o cara, porque ela só é solar. Falei que eu sou o cara. Sim, sim.